ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Sales, Ceará, o som da comunidade. Jesus is the King. Estamos no ar, falando amor, irradiando alegria, fazendo amizade. Estamos no ar, na frequência 1530, Rádio Três Fronteiras de Campos Sales. Neste momento, iniciamos nossa programação para o dia de hoje. Desejamos um dia de muita paz e muitas alegrias. Bom dia. Três Fronteiras. Jesus is the King. Brasil! Rádio Três Fronteiras, eu e você tem tudo a ver. Você pra me fazer sofrer assim, só você pra não ter nem pena de mim, só você que faz comigo o que bem quiser, me machuca a hora que você bem quer. Se o que sinto por você chegar ao fim, é você quem vai sofrer, chorar por mim. Eu te juro que também não vou ligar quando ver você sofrer, você chorar. Meu amor, não faz assim comigo não. Lembre que você também tem coração. Meu amor, pense no que você me faz pra não me pedir perdão tarde demais. Comigo não. Lembre que você também tem coração. Meu amor, pense no que você me faz pra não me pedir perdão tarde demais. Três Fronteiras. Jesus is the King. Rádio Três Fronteiras, eu e você tem tudo a ver. Esse é o meu sucesso pra você. Só você pra me fazer sofrer assim. Só você pra não ter nem pena de mim. Só você que faz comigo o que bem quiser. Me machuca a hora que você bem quer. Se o que sinto por você chegar ao fim, é você quem vai sofrer, chorar por mim. Eu te juro que também não vou ligar quando ver você sofrer, você chorar. Meu amor, não faz assim comigo não. Lembre que você também tem coração. Você me faz pra não me pedir perdão tarde demais. Meu amor, não faz assim comigo não. Lembre que você também tem coração. Meu amor, pense no que você me faz pra não me pedir perdão tarde demais. Assim comigo não. Lembre que você também tem coração. Meu amor, pense no que você me faz pra não me pedir perdão tarde demais. Meu amor, não faz assim comigo não. Lembre que Fronteiras AM. Sua melhor conexão. Sua melhor conexão. www.3fronteirasam.com.br. Estão chegando os clássicos da boa música raiz. Violada sertaneja. Vamos recordar ao som das melhores modas de viola. Violada sertaneja. O som do campo. Meu povo, terça-feira, 23 de agosto de 2022, e olha nós aqui de novo na nossa violada sertaneja. Violada sertaneja, toco berrante, seu moço, vocês estão bom, meus queridão. Vamos chegando na programação aqui da rádio, tocando os modão antigo, o do tempo dos agais, do tempo que o Guaraná ainda era de rolha. Brincadeiras à parte, satisfação enorme estar por aqui para trazer para vocês este programa. Eu encontrei com você, fiz do coração apoio só pra te oferecer. O amor foi de repente, daquele encontro da gente, nunca mais vou me esquecer. No forró uma sanfona gemendo apaixonada, naquela noite de lua às duas da madrugada. Eu namorei com você, vi o dia amanhecer na festa da vaquejada. Você me jurou amor, minha jura também fiz. Eu querendo lhe querer, você querendo me quis. Nunca mais esquecerei do dia que te encontrei, que vaquejada feliz. Acabou a vaquejada, tudo desaconteceu. Vaqueiro, gado e cavalo, quem ganhou e quem perdeu. Alegria e esperança, hoje só guarda a lembrança, tudo desapareceu. Na hora de ir embora, te beijei, te abracei. Você disse que me ama, eu te amo, eu te amarei. Você me beijou contente, quando me lembro da gente, nunca mais esquecerei. Guardo de recordação, peneira, chapéu, gibão, o guarda-peito, as esporas, as palmas da multidão. Eu guardo na minha mente o amor do amor da gente, eu guardo no coração. Três Fronteiras. Jesus is the King. Vaquejada, tudo desaconteceu. Vaqueiro, gado e cavalo, quem ganhou e quem perdeu. Alegria e esperança, hoje só guardo a lembrança, tudo desapareceu. Na hora de ir embora, te beijei, te abracei. Você disse que me ama, eu te amo, eu te amarei. Você me beijou com gente, nunca mais esquecerei. Quarto de recordação, peneira, chapéu, gibão, o guarda-peito, as esporas, as palmas da multidão. Eu guardo na minha mente o amor do amor da gente, eu guardo no coração. Eu guardo na minha mente o amor do amor da gente, eu guardo no coração. Vida de gado, aê. Três Fronteiras, a gente ouve porque gosta. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Salles, Ceará, o som da comunidade.

ou som da comunidade.